vou falar. Sou Claudinho. Menina musa do verão, você conquistou o meu coração. Tô vidrado. Canta, gente. Bochecha apaixonado por todas vocês, Roberto DJ. Naquele lugar, naquele local, era lindo seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal. Houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tem um imã que fez eu me hospedar. Nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações proibiu o amor em nossos corações. Zigue zague, no vira virou. Você que me dar as mãos não alcançou. Tem que eu tentei, algo atrapalhou. Ilustração que eu não dei bola para a ilusão. Homem e mulher, ir em inversão. Bate forte o coração. Tumultuado o palco quase caiu. Eu desidoso e você se distraiu. Quando estendi as mãos pra poder te segurar. Faz quem quer. Quarenta cidades, Deus, Borel e Agambá, Marechal, Urucrã, Irajá, Osmorama, Guadalupe, Sangareia e Pombal, Vigário Geral, Rocinha e Vidigal. Coronel, Mutua, Piritagua e Saci, Andaraí, Salgueiro, Cati, Engenho Novo, Gramacho, Véia e Alma. Mineira, Mangueira, Vintém, na Foz, em Madureira, Nilópolis, Xerém, ou em qualquer lugar, eu vou te admirar. Sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Seu destino a te judicar. Esse amor poderá ser capaz. Vamos nos encontrar logo mais. Os teus cabelos cobriam os lábios teus, não permitindo encontrar os teus. E você é baixinha, gatinha, eu vou parar. Mas tudo isso porque eu me sinto coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Ser dois geninhos, baby, tu quer? Somente. Capaz. Nosso sonho. pra sempre.